Esse som tá a rebentar, toda a gente está a dançar. Mostra o teu toque, se tu não tens, então põe as mãos no ar. P.I.C. que está no microfone, dama, como é, diz-me lá o teu nome. Neuza. Oi, Neuza, tens o corpo de uma deusa. Mas essa noite eu só quero curtir, beber até cair, sentir-me livre, tirar, tirar sem limite. Mas essa noite eu só quero curtir, beber até cair, sentir-me livre, tirar, tirar sem limite. Arte lá sem limite. Het was een beetje vals, maar die de belangrijkste is ook opgenomen. Ah.